Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. A pergunta que eu quero fazer pra vocês: vocês acreditam, têm esperança, sim ou nenhuma, que a continuação de Blade Runner vai ser uma boa coisa? Já temos aí confirmado o próprio Ridley Scott, o Harrison Ford voltando como Deckard, ainda vai ter o Ryan Gosling aí como... O Hampton Fancher tá escrevendo o roteiro, né, cara? Que escreveu o primeiro, pô. Pois é, né? Então isso dá esperanças, né? Mas... E aí, como é que, assim, principalmente você pensar assim que o primeiro filme original passa lá no longínquo ano de 2019, que eu acho que em 3 anos a gente não chega, né, nessa tecnologia. Você viu que o Ridley Scott foi filho da puta, né? Ah, e quando ele não é? Ele botou uma série de easter eggs dentro do Prometheus que basicamente ele linkou a saga do Blade Runner com a saga do Alien, cara. Eita ferro, é sério isso? É, tem umas coisinhas assim, é verdade. Tem uma série de easter eggs que, por exemplo, os androides do Aliens, né? Uhum. Na verdade, são baseados nos replicantes que o cara inventou. A Weyland Yutani pegou a ideia dos replicantes e deu um tapa nela, entendeu? Puta merda. Agora é mais um motivo pra assistir Prometheus e dizer que ele é o filme que a gente ainda não entendeu, por isso que a gente odeia, cara. Eu não odeio, não. Acho aquele filme lindo pra caramba. É, eu fui ver ele no cinema em 3D, cara. É um dos poucos filmes em 3D que o 3D realmente é lindo, cara. Cara, imagina. Quem vai dirigir esse segundo é o Denis Villeneuve, né? Isso. Acho que o Ridley Scott tá com o produtor executivo, né? Isso. É, por mais que fala, né, que não, o Ridley Scott, o Harrison Ford fizeram as pazes e tudo mais, eu acho que assim, ficou de bom tamanho pros dois o seguinte: ó, eu produzo, ponho o pé no set uma vez ou outra, mas não quero olhar na tua cara. E é. Acho que o Harrison Ford é o mesmo, né? É, ele, apesar de participar, a história é que o Ryan Gosling vai ser o protagonista. É, seria o principal, né, cara? É, acho que o Harrison Ford vai aparecer lá pela metade, vai durar 5 minutos a cena dele e acabou, entendeu? É porque, pelo que eu entendi, o Harrison Ford já tá puto com tudo também, né? Ele não quer mais nem atuar, tudo pra ele é na má vontade. Não, o Harrison Ford tá com 70 e poucos anos, né? Também tem como dar um tempo, né? Vamos pensar isso, né? É, tem isso, né? Mas sei lá, pra quem gosta, assim, né? O que me deixa tanto confiante quanto com c*** na mão com esse filme é que eu gosto muito dos filmes do tal do Villanova, né? E eu acho que eles têm bastante o clima de Blade Runner, que é aquele negócio pessimista, né? Mas eu acho que se der merda, vai dar uma merda fodida. E aí não vai ser só um Blade Runner ruim, como vai ser um filme ruim de um cara que faz filme bom. Tem chance de ficar ruim? Tem, né, cara? Tem muita chance do filme ficar um horror, né, nossa, cara? Mas, assim, eu tava vendo entrevista, né, do Ridley Scott, né, a respeito do primeiro Blade Runner, né? E perguntaram, né, do problema dele com o Harrison Ford e tudo mais. Ele falou: olha, meu problema é porque o Blade Runner era o meu terceiro filme, né? E era o meu, assim, meu segundo filme em Hollywood, né? Os Duelistas ele fez por conta lá na Inglaterra, né, cara? E o Alien ele fez com um grande estúdio Hollywood, só que fez nem rodou tudo na Inglaterra. E o Blade Runner ele também tava filmando na Inglaterra. Não, acho que ele rodou um pouco em Los Angeles. Rodou em Los Angeles, é. E ali ele tretou com a equipe, cara, e tretou com o Harrison Ford. Ele falou: eu não levei em consideração que o Harrison Ford é um cara inteligente. É porque geralmente o Ridley Scott, isso vai de muito diretor, né, cara? Ele vira pro ator e vira e fala assim: ó, faz isso, você tem que fazer isso. E ator, cara, começa a perguntar as razões, né? Tá, mas por que que eu faço isso? Por que que meu personagem faria isso? E o Ridley Scott veio da propaganda, né? Ele durante uns 20 anos trabalhou como propaganda, era considerado o melhor diretor de propaganda da Inglaterra, né? Aí o Harrison Ford começou a perguntar pra cacete do papel dele. Ele virava: porque tá no roteiro, porra. Aí, cara, não é essa a resposta, né? Aí a coisa foi feia, cara. Fica difícil, né? É, ele falou que com o tempo ele passou a ter a noção de como lidar com o ator, que começa a fazer muita pergunta, né? Porque tem ator que você dá o papel, ele vai e faz. O Harvey Keitel é isso, cara. Tá, o papel é esse, tá bom. E ele faz de um jeito ali, ele joga uns cacos, é claro, né? Ele põe algumas coisas dele, mas ele não fica perguntando toda hora, né? Uhum. Já, por exemplo, o Harrison Ford, ele quer intenção o tempo inteiro. Né? A gente quer acreditar. Bem, da verdade é isso. Eu, como estou com o Matheus... Pera aí, é Blade Runner ou Arquivo X? Eu estou com o Matheus, eu sou fanzaço do Denis Villeneuve. Eu acho que os três últimos trabalhos deles, assim, são todos nota 10, que é o Sicário, o Homem Duplicado e os como é que chama em português mesmo? É, os Suspeitos. Isso. Né? E minha esperança reside nisso, né? Agora esperar, né? Não tem muito mais o que fazer, não. Né? Eu acho que eu estou mais tranquilo que o Ridley Scott não vai ser o diretor disso aí. Não, o Ridley Scott, na verdade, ele tá tarefado, porque ao mesmo tempo que tá tendo essa produção, ele tá enrolado com o Alien Covenant, né, cara? Que seria o Prometheus 2, agora já não é puta mais, né? Puta que pariu, nem fala nesse... Puta que pariu, nem fala nesse filme. Cara, vamos ver, né, cara? Não dá pra ser pior que Alien Ressurreição, que Alien vs Predador 1 e 2. Você vê aquilo e você fala, pô, pelo amor de Deus, o Prometheus é... E o vento levou perto desses três. Nossa, aí. É, bela comparação. Então é isso aí, estamos esperando. Por favor, Denis Villeneuve, não decepcione. Hashtag eu quero acreditar, né? É isso aí. Ó, lembre-se que os filmes de Arquivo X pra cinema foram uma bosta. Ah, é, eu sei. Não é bom, não é bom isso aí. Eu sei. Enfim, mas não era o Denis Villeneuve que dirigia. Então vamos lá. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é Marcelo Paradella. E aqui é Matheus Des. E bem-vindos ao TigreCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Gente, estamos chegando aí, olha, semana que vem, Oscar 2016, e estamos continuando aqui nesse pequeno especial aí, falando sobre filmes premiados, e dessa vez, de novo, e voltando aí ao ano de 2012 para falar sobre a premiação de 2013. Hoje nós vamos falar do filme que levou o prêmio de melhor filme daquele ano. Vamos falar de Argo, então. Argo, que a gente vai dar a nossa opinião, claro, aqui um pouco depois, né? Mas primeiro vamos falar, assim, dos responsáveis pelo filme. Também conhecido como Qualquer Coisa, né? Enfim. Argo é um filme dirigido, veja bem, pelo Ben Affleck. Que eu acho. Eu acho que. É o Batman, cara! É o Batman, mas eu acho que talvez tenha sido o primeiro contato do grande público dirigindo ele como diretor, né? Apesar desse ser o. Terceiro filme dele. Mas o segundo filme ainda teve uma distribuição maior, eu acho assim. Não Atração foi um filme... Perigosa. Né? Sim, ele foi um filme da Warner mesmo, tinha um elenco ferrado. Então eu acho que assim, não lembro se ele fez um mega sucesso, mas não foi pro estúdio, vamos lá. Eu já vou deixar de cara qual é o lance do Ben Affleck com a Warner. Porque você vê que a Warner tá sempre pilhando ele, né? A Warner, ah, você quer ser o Batman? Ah, vem ser o Batman aqui. Ah, você quer fazer o quê? Mas só falta o presidente da Warner ficar de quatro pra ele, né? Mas o lance interno na Warner é o seguinte: a Warner vê o Ben Affleck como o novo Clint. É, isso é verdade. Pra Warner, ele é o novo Clint Eastwood. Ele é o queridinho do estúdio, né? É, não, porque é o seguinte, ele faz filmes bons, os três filmes que ele dirigiu são muito bons e são baratos, cara, como o Clint também. O Clint é barato? O Clint faz os filmes muito baratos. Ah, tá. Então, os filmes do Clint não são caros. Ah, entendi. Entendeu? Então, é um cara que, ah, beleza. Às vezes o cara pode não fazer um filme que dê muito certo, mas dá pra. É um não muito certo, mas que no final das contas se paga, entendeu? Porque não tem tanto. Não tem 50 milhões de dólares pra um ator, entendeu? Mas você viu o outro filme dele lá, o Medo da Verdade? Aliás, eu tenho os três. Aliás, o Medo da Verdade é o melhor deles. É verdade. Ah, é verdade. Enfim. Eu não assisti o Medo da Verdade e. Aliás, eu não assisti o Medo da Verdade, o Atração Perigosa eu só vi pedaços. Eu sei que eu preciso dar uma olhada e tal. Eu recomendo os três, cara. Olha, ele faz algo inacreditável no Medo da Verdade. Ele transforma o irmão dele, o Casey Affleck, num fodão. É sério, cara. Ele tem uma cena lá no filme que ele encara uns caras dentro de um bar, cara, e que você fala, meu, esse moleque vai matar todo mundo aí dentro desse bar. Eu falo, não, peraí, o Casey Affleck, hein, sabe, funciona tão bem aquilo lá. E a trama é bem legal, cara. Sim, eu tava brincando que Medo da Verdade daria uma ótima temporada de True Detective. Né? E a questão atuação, ator? O lance do Ben Affleck é o seguinte: ele é um cara que ele precisa de um diretor que saiba lidar com ele. Não é o mesmo estilo de atuação, mas vamos lá. Harrison Ford é um gênio da raça? Não, não é. Não é um puta ator. Você não vai ver atuações uma atrás da outra ferrada do Harrison Ford como você via nos anos 70 e 80 do Robert De Niro do Al Pacino. Ponto pacífico, certo, Thiago? Entendi. Ok, mas o Harrison Ford, na mão de alguém que sabe lidar com com o quê? O Schwarzenegger, com o James Cameron, por exemplo, entendeu? Alguém que sabe lidar com tanto com as coisas positivas do cara, como com as coisas negativas, e consegue fazer render. Por exemplo, o Harrison Ford na mão do Spielberg, nos três Indiana Jones, ele tá ótimo, ele tá excelente. Uhum. O Harrison Ford na mão do Peter Weir, pô, você vê a testemunha, é impressionante. Então, sabe, são diretores que sabem lidar com o ator, mas sabem, é assim... Mas isso você quer dizer assim, você quer dizer assim que ele precisa, que ele é bom, mas ele precisa de alguém que dirija assim, ele bem. É, precisa de alguém que dirija ele bem, porque que aí ele vai ficar legal na tela. Isso quer dizer o quê? Que ele é tipo uma porta e você não consegue... É quase isso. Ele é um carro que bebe muito, né? Não, ele precisa... Ele é o cara, é o ator que precisa de direção, entendeu? Tá bem. Você vê ele, por exemplo, nos filmes que ele fez com o Kevin Smith. O Baconista? Não, ele fez... Ele tá a partir do Barrados no Shopping. Mas Barrados no Shopping, ele tava num... Ele era o vilão, mas assim, aparecia de vez em quando. Principalmente, Procura-se Amy, né? E o Menina dos Olhos, que ele era o papel principal. E ele dá uma atuação, cara, decente ali. Ele não tá, sabe... tá escroto, ele tá vulnerável, você vê coisas interessantes ali. Não é, sabe, mais uma vez, não é Al Pacino. Então você vai dizer assim que, por exemplo, em Demolidor, que todo mundo, acho que a maioria dos participantes aqui vai dizer que não é um filme terrível, ele não foi bem dirigido, a culpa é de quem daquela tragédia? Mas Demolidor é todo merda, né, cara? Não, o Mark Steven Johnson não é um bom diretor. Filme seguinte dele, Motoqueiro Fantasma, é bom. Nossa. Não, caralho. Então, pronto. Acho que já veja Hollywoodland, Bastidores da Fama com o Ben Affleck, que ele é dirigido, inclusive ele é dirigido por um cara que é um diretor bastante de TV, só que assim, é o cara que dirige Sopranos, entende? Dirige Sopranos. O Alan Coulter. Você já viu Hollywoodland? Não assisti, tá na minha lista. Cara, eu sei que todo mundo fala bem. E é uma atuação do Ben Affleck muito boa, cara. A melhor coisa do filme é o Ben Affleck nesse filme. Quer dizer, só que é claro, ele vai, ele entra naquela de ganhar dinheiro, né? Aí ele vem e se mete a fazer coisas como, vamos lá, o próprio Armageddon. Vamos lá, ele fez Gênio Indomável, que ele era coadjuvante do Matt Damon. Ele tá ruim no Gênio Indomável? Não. Não. Não. Mas olha lá, aí ele vira Armageddon. Você fala, tudo bem, vamos dar um desconto, ele tá fazendo um papel de herói. Mas logo em seguida... Canastrão, né? Vai estar divertido. Mas entra dentro do que aquele filme, a proposta daquele filme. Aí logo em seguida ele vai e faz o Pearl Harbor, né, cara? Que é o Armageddon na água. É o Armageddon 2. Aí ele começa a fazer um monte daqueles filmes que você vê porque é pra ganhar dinheiro, sabe? Aquele com a Sandra Bullock, Forças do Destino, Jogo Duro... Ele foi um Jack Ryan, né? Soma de Todos os Mundos, que esse filme é legal até, esse filme é legal. É um que se salva aí nessa época dele, né? Ele tá no Pagamento também, que é uma história do Philip K. Dick... Aí ele fez o Demolidor, aí teve o grande problema nele, né? O Demolidor, ele fez o Contato de Risco, que é considerado uma das piores coisas que já saiu de Hollywood, né? E o próprio Menina dos Olhos, que levou muito backlash do Contato de Risco por conta de que tinha ele e a Jennifer Lopez, né? Os dois filmes. Ah, sim, tem razão. Embora a Jennifer Lopez morre nos 15 primeiros minutos do Menina dos Olhos, né? Na verdade, o par romântico dele no filme é a Liv Tyler. Isso. Mas assim, o que acontece? Nesse momento, cara, ele começou a levar porrada pra tudo que é lado. Ele falou, puta, isso que ele tinha feito umas merda ainda, tinha aquele Sobrevivendo ao Natal. Tá? Ele precisou se redefinir, né, cara? Então ele parou, né? O namoro com a Jennifer Lopez foi pro vinagre. Ele passou um tempo parado. Ele tinha aquele projeto com o Matt Damon pra jovens cineastas, como é que chamava mesmo? É o projeto Greenlight. Greenlight, né? Isso. Só que o que ele fez? Ele parou e falou, não, eu vou tentar começar minha carreira como diretor. E teve muito disso também, o fato de que ele engatou um casamento com a Jennifer Garner, né? Que ela começou, bicho, não se mete. Você vê que a Jennifer Garner, a carreira de cinema dela, basicamente ela tá fazendo muito filme independente. Ou então filme, sabe, Fox Searchlight, que é o braço independente da Fox. Né? Sim. E ela falou, cara, faz uns filmes que, pô, você tá fazendo água, né? Então durante muito tempo, ela meio que guiou, tanto que ela tosou a amizade dele com o Kevin Smith, era hilário, né? Porque, pô, o cara... Porque eu falei que o Kevin Smith, ele fez lá o Dogma, né? O Dogma é legal tal. Não é uma grande atuação Tenho boas lembranças. Tem bons momentos de atuação do Matt Damon, mas ali a atuação foda do filme é do Alan Rickman, mas também o Alan Rickman... Alan Rickman, né? Qualquer filme que ele tava, mesmo que o filme uma merda, ele tava bem, então dane-se, né? Saudoso Alan Rickman. Mas o que que acontece? Ele, ela falou, ó, tesourou até o Kevin Smith, que o Kevin Smith virou um maconheiro de marca maior, né? E tá mais ocupado em fumar maconha do que fazer um filme. Você vê que os filmes dele, embora tenham filmes legais e tal, mas tem muitos filmes do Kevin Smith que estão uma gangorra, né? Aquele Zack Miri. Ele parece que ficou melhor agora. Por exemplo, o Garoto Exemplar, que eu adoro esse filme. Inclusive, eu adoro a atuação dele, por mais. Talvez seja o que provavelmente o que você falou, né, Paradela? Isso aí da. O David Fincher dirige bem ele. E tem gente que fala assim que o Affleck nesse filme tá com cara de idiota e por isso que ele consegue atuar bem. Não, ele foi trabalhar com o Terrence Malick, cara. Ele fez aquele amor pleno com o Terrence Malick, entendeu? Eu vou só dar um desconto porque o papel que ele faz no Garoto Exemplar parece que foi escrito pra ele, né? Assim, parece que a mulher no livro pensa assim, nossa... Que cara é o Ben Affleck, hein? Eu vou escrever esse papel aqui pensando nele. Você vê, por exemplo, eu tava falando outro dia, eu tava comentando com o Leandro lá no FGCast que a gente tava fazendo, a gente tava falando do Keanu Reeves, cara. O Keanu Reeves é um cara que é um puta. Se largar ele, vai, atua. Você fala só assim, atua pro cara, fudeu, ele não vai conseguir salvar nada. Só que o que ele tem que você pode utilizar? O Keanu Reeves tem uma cara de perdido. Qualquer hora que você olha, em qualquer filme que você olhar pra cara do Keanu Reeves, ele tá perdido. Então, o que tá acontecendo aqui? E isso funciona no Matrix, por quê? Porque põe ele lesado. Onde eu tô? Perfeito. Porque sabe utilizar a deficiência do cara a favor do filme. Mas, Marcelo, eu acho que... Indo a favor do Ben Affleck aqui, que eu acho que ele cresceu muito como ator depois que ele começou a dirigir, cara. Eu não sei se é porque ele aprendeu o que ele precisa tirar, sabe, dos atores. E aí, e o que ele tem que dar como ator, sabe? Então, eu acho que... Eu acho que não é apenas só isso. Ele começou a ser um pouco mais exigente em papéis que ele pega. É, e também porque, isso é verdade, também. E também porque muita gente já não tava mais oferecendo esses tipos de papéis pra ele, né? Uhum. Então casou tudo isso. Então, pô, em vez de ele ficar fazendo... Ele foi fazer o Hollywoodland, que, pô, ele tá ótimo naquele filme. Ele foi dirigir o Atração Perigosa? Claro, ele botou ele no papel principal. Só que, sabe? Ah, eu sei o que eu quero de mim mesmo. Sim. Então, tranquilo. É que nem Woody Allen é um mega ator? Não, mas ele sabe o que ele oferece pro filme dele. Né? Agora pensa assim, tudo isso que a gente levou ao cúmulo de nós termos aí ele como Batman, não só como Batman, a gente vai ter ele assim aparentemente aí em aparecendo como Batman uns 5 filmes já, né? Vai ser o Batman vs Superman que vai acontecer agora. Batman, Superman e Esquadrão Suicida. Que provavelmente ele vai ser só uma ponta. Mas ele já tá aí, vai mostrar ele como... já tá aí o filme da Liga da Justiça já tá em pré-produção, né, pra 2017, mas e aí... Tá, a Warner tá esperando o resultado do Batman e Super-Homem. Porque lembre-se, o filme do Batman e Super-Homem, pra render dinheiro, tem que render, tipo, $1 bilhão. É. $1 bilhão. Complicado, então, porque o filme é muito, pelo que estão falando, ele é muito caro. Já saiu aí umas coisinhas falando que ele é muito bom, mas ele é sombrio demais. Não, cara, não se sabe, cara. Vamos supor que... Mas tá chegando, né? Vamos ver se o desejo do Matheus se realiza. Esse filme flopa. Esse filme flopa. Só que estão dizendo que a melhor coisa lá do filme é ele. O que é claro, né? Vocês viram o que ele fez, né? Ele meio que chutou a turma que tava chutou cuidando. Chutou o Goyer, né, também, chutou, cara. O Goyer e o Nolan tá só com o nome, né? Porque antes o Nolan tava... Teve uma época que saiu o press release da Warner e nem o nome do Nolan tinha. Teve um press release sem o nome do Nolan. Cara... Eita. Que foi o press release que mostrou que o Chris Terrio tinha pego o lugar do Goyer. É, esse talvez seja um problema, né? Porque já passou na mão de tanta gente, né? Mas, cara, os roteiros do Goyer são bons, cara? Não, né? Não, não, e o foda os é que... Os filmes do Goyer são bons? O Zack Snyder tem muita influência em cima do David Goyer, né? Também, cara. O Zack Snyder é aquele cara que, ó, faz isso aí, beleza, beleza, vamos lá, é meio Sérgio Malandro, não entendeu? Não tem problema ele matar o Zod, porque o Zod não era humano, então não tem... Então vai lá, Mas sabe, você comentou aí do Chris Terrio, né? É bom a gente lembrar também que ele puxou ele aqui de Argo, né? Foi por conta então, trabalho. Porra, o cara chega, faz um roteiro, ganha um Oscar, me dá um Oscar. Vou botar esse cara no meu filme, que eu acho que esse roteiro tá uma merda. Não é bom sinal, entendeu? É só pra outros parênteses também, né? Bom lembrar que, que Argo levou também como o melhor roteiro adaptado nesse ano. É, então, ele ganhou o Terrio ganhou o Oscar e o Affleck, embora não como diretor, ganhou como produtor. Como produtor, exatamente. Então, o que que acontece? Ele olhou e falou, não, não, esse roteiro aqui... Não, não. Será que ele falou, será que ele chegou e falou assim, não, chá comigo, tá com Deus, será que foi isso? Sabe o que ele falou? Ele chegou e falou, minha filha, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? Vem cá, minha filha, vem cá. Sabe o que é isso? Selico. Selico de Caio Goyer, tchau. E botou o Terry lá. Mas, ao que parece, o plano da Warner é, se tudo der errado com o Batman vs Superman, faz um filme do Batman com o Ben Affleck, de Batman, e resolve. O Ben Affleck dirigindo. Porque os três filmes que o Affleck fez, até o Argo em menor instância, mas sim, são filmes policiais. Sim. São filmes policiais. Ótimos policiais. É. Então imagina um cara que sabe fazer filme policial fazendo um filme do Batman. Porque o Medo da Verdade, a trama é foda. A Atração Perigosa tem uma coreografia de tiroteio, que é muito importante saber fazer coreografia de tiroteio, que eu não vi uma coreografia tão foda assim desde o Fogo Contra Fogo do Michael Mann. Embora eu não goste do Fogo Contra Fogo, mas a coreografia de tiro, sabe? De quem tá em qual posição, onde tá ocorrendo isso, sabe? É incrível. E o Argo, cara, os 20 minutos finais, cara, é um show. Porra, de tensão. É uma tensão fodida, né, cara? E pra quem é fã de quadrinhos, né? Também tem Jack Kirby aí envolvido. Além disso, o Tony Mendes é o Matt Smalone, né, cara? É o Batman com barba. A hora que ele põe aquela barba lá nos quadrinhos, Matt Smalone é o Ben Affleck, cara, no Argo. Pô. E ele já tá com um filme já dirigido que tá em pós. Chamado Live by Night, né? Isso, aqui no Brasil não tem nome ainda, estamos esperando aí. Só em 2017 só. É um filme na era da. Da era da, proibição. Do álcool. Como é que é? Proibição do álcool, né? Como é que chama? Isso. Me fala o nome em português. Lei Seca. Lei Seca nos Estados Unidos, isso na década de 20, 30. Interessante. E vamos continuar aqui com o elenco, então, ó. Temos aí uma boa. Tem, assim, o link é cumprido. Então a gente vai falar tentar agora, depois que a gente falou bastante do Affleck, vamos tentar dar uma resumida aqui. Bryan Cranston, e vai ser o eterno Walter White. Eu acho que meio impossível, né, você falar alguma coisa. Apesar de ele aparecer em outros filmes, como... Ele tá no Kung Fu... Ele faz uma voz no Kung Fu Panda 3. Ele tá aí concorrendo esse... Né? Ele tá bem zaço no trumbo, né, cara? Isso, tá concorrendo esse ano. Apareceu nessa versão mais recente do Godzilla. Nossa. E... Apareceu também, não sei... Dá uma dó, né? Nossa. Dá. No mesmo ano. É foda que ele é o monstro mais foda do Godzilla e aparece por 5 minutos, né, cara? E ele é o personagem do mesmo ano, ele apareceu na refilmagem do Vingador do Futuro, também. E ele, assim... Cara, é o Walter White, vai. E também, apenas fazendo um pequeno link com os filmes de herói, ele também esteve em uma versão... Ele teve também no Batman, ano 1, só que a versão animada, né? Ele fazia a voz do... Aliás, eu preciso assistir. Era o Gordon, né? Do Comissário Gordon, exatamente. Preciso assistir essa animação ainda. Cara. Apareceu também em Drive, que é um filme que eu adoro, cara. Eu falei do que ele é o eterno Walter White, cara, mas eu não consigo esquecer dele em Malcolm in the Middle, né? Que ele é o pai do Malcolm. Que é uma série assim, cara, que você... Que é o anti-Walter White, né, cara? É, exatamente. É. Eu até tava esperando que um dia alguém fizesse assim um mashup, tipo, desculpa, sabe? Fazendo algum tipo de piada que eles eram irmãos e tal. Se bem que eu lembro vagamente alguém ter contado alguma coisa assim. Eu não lembro se foi um sketch ou foi uma ideia. Eu acho que foi um sketch de algum desses canais de TV a cabo. Se alguém tiver ouvindo aí, me lembre. Que era o Hal acordando de um pesadelo que ele era o Walter White. O Breaking Bad era um sonho, né? Que é. Eu vi isso também. Ah, então não, eu não tô, me engano, tô sonhando. Era um sketch mesmo do Saturday Night Live. Tem todo jeitão de ser, porque acho que a série acabou, né? Do Malcolm in the Middle. Né? Acabou. Teve 6 temporadas, eu acho, mas era uma série que eu gostava bastante. Ele tá. Não tá perdido no filme, mas é que assim, ele parece um papel menor, mas eu acho que deu uma escalada, assim, pra ele ser, por exemplo. Aí aparecer, né, no Trumbo, ser indicado como Trumbo, ainda aparecer, e ele vai estar no próximo filme do Wes Anderson. O Affleck foi esperto, cara, ele escalou o filme dele com um monte de ator bom. Olha a grana que foi, né, inclusive, pra ele isso. Ele torrou grana no que ele realmente ia precisar, gente. Tanto que o próximo nome do elenco é o Alan Arkin, né, que também é outro monstro, cara. Ele fez Inspetor Clouseau, ele foi Inspetor Clouseau por um filme, mas foi. Que é um filme merda. Em 68, quando... Após o tiro no escuro. Porque entre o tiro no escuro e a volta da Pantera Cor-de-Rosa, tanto o Peter Sellers quanto o Blake Edwards não queriam mais saber da série. Ah, né? Tá. Só que a MGM queria, né? Então fez. A United Arts queria e fez. O Inspetor Clouseau com ele de Clouseau. Então ele é mais conhecido pelo quê? Pelo Um Clarão nas Trevas, né? O filme do Terence Young. Ardil 22, sim. Puta, que é foda esse filme. Tá, versão dos anos 70. Puta, também. É divertidíssimo. Tem um recentão aí que é o Pequeno Miss Sunshine, né? Pequeno Miss Sunshine é um filme que eu preciso falar um dia. Fumaça, eu acho que ele é muito. É, o filme que ele ganhou o Oscar, né, cara? Sim. E aí ele apareceu numa animação, cara, que eu gosto bastante. Ele fazendo a voz da versão americana, na verdade, porque ele tem uma versão original em russo, que é O Último Unicórnio. É uma animação muito, muito bem feita, assim. Cara, ele aparece em um filme brasileiro. Ele aparece em Que É Isso, Companheiro. Ele é o Charles Burke Elbrick. Ele é o sequestrado, né? Né, o diplomata americano que é sequestrado. Ele tá no Edward Mãos de Tesoura, né? Ah, sim. Então. O Sucesso a Qualquer Preço. Vocês viram esse filme? Não Glenn vi. Gare, Glenn Ross. Cara, é um masterclass de atuação. É um filme que tem ele, o Jack Lemmon, ele, o Jack Lemmon, o Ed Harris, o Jonathan Pryce, o Alec Baldwin, Kevin Spacey, Al Pacino. Caramba. Também um elenco pesado ali, esse, hein? Era de uma peça do David Mamet. Todo mundo ali atuando pra cacete, entendeu? É tipo, não tem uma atuação ruim no filme. Né? É. E falando em elenco de peso, né? Vamos pegar aqui o gancho pra falar do John Goodman. Fala assim, não, fala assim. Pesado, mas o não, mas o John Goodman é um puta de um ator, eu adoro ele. Sim. Também. Cara, é outro que também que é no nível Alan Rickman. O filme pode ser ruim, mas ele tá bem. É. Tem, ó, ele trabalha desde os anos 80. Eu acho que o primeiro filme que eu vi com ele foi o Arizona Nunca Mais, mas também ele não era o principal. Mas ele tá ótimo. Tá ótimo também. Ele faz muito filme com os Coen, por uhum. sinal, né, cara? Sim. Ah, aquele filme do Spielberg, Além da Eternidade, você já viu? Cara, muito tempo, faz anos que eu vi esse filme. Cara, ele tá fazendo um papel que basicamente, quase o filme inteiro, ele é alívio cômico, tá? Ele fica fazendo algumas piadas, tá? Só que aí o personagem do Richard Dreyfuss morre, né? E tem uma hora que a noiva do Richard Dreyfuss... não é tão spoiler assim, porque o filme em si começa quando ele morre, porque ele vira fantasma, é tipo Ghost, tá? Uhum. Então... foda-se. Tranquilo. Aí, e a Holly Hunter, que é a namorada do Richard Dreyfuss, né, ela tá em depressão. Cara, mas aí tem uma cena do John Goodman com a Holly Hunter, que ele dá um esculacho nela. Cara, que é algo assim, coisa... Você fala, esse cara é muito bom! Esse cara é foda! Aí teve, né, o Barton Fink, né, dos Coen. Vocês já viram Matinê, uma sessão muito louca? Não. Sim, eu vi esse filme. Cara, a atuação dele... De novo, cara, só que faz anos, eu teria que ver assim, mas eu tenho boas lembranças dele. O filme é divertidinho, mas ele tá foda, a hora que ele tá nos... Que é um filme que é uma carta de amor ao cinema, principalmente dos anos 50, que ele era um... Ele faz um diretor que é aquele tipo que joga, sabe, você tá sentado na cadeira e a câmera... E aí da cadeira sai um papel pra fingir que é teia de aranha, sabe, pra te assustar. Sim. E aí, cara, ele começa a falar sobre o cinema, de como ele adora o cinema. E, cara... Parece que é uma coisa bem comum, né, considerando que ele é participante do artista também. É, e ele é muito bom ali, cara. E outras coisas que a gente acaba gostando dele. Aracnofobia, de novo, faz muito tempo que eu vi, eu posso estar enganado. Aracnofobia, ele tá fazendo um papelzinho engraçadinho, né, cara? Olha, eu vou caçar a aranha. É, e aí ele vai cair nos Flintstones, né, nos anos 90 também. Cara, esse filme quê? É uma merda. Pra quê? Ah, ele participou do Grande Lebowski, né? É, o Grande Lebowski. Né, de novo aí, dos Coen. Tá naquele Possuídos, com o Denzel Washington. Ele tá, infelizmente, ele tá nos Irmãos Cara de Pau 2000, né? Que aquele filme é ruim, mas ele cantando é muito bom. Tanto que a trilha é sensacional. A trilha do Irmãos Cara de Pau 2000 é show de bola. Ele cantando é incrível. Pena que o filme é ruim, né? Outro dos Coen, né? E aí, meu irmão, cadê você? É. Tava no Vivendo no Limite, do Scorsese. Ele dublou A Nova Ordem do Imperador. E eu acho que as crianças, assim, não no Brasil, claro, né? Mas, assim, o papel infantil que mais conhecido dele talvez seja o Sully, né? Do Monstros S.A. É. Monstros S.A., né, cara? Aliás, ele canta nesse filme também. Ele canta bem, cara. Ele tem uma voz empossada, é bonita. É claro que nada pode ser tão bom, né? Sempre tem como dar uma escorregada. Porque o Irmãos Cara de Pau, eu falei, é um filme ruim, mas é assistível. Agora, ele tava em Speed Racer, né? Vocês não gostam de Speed Racer mesmo, cara? Vocês não gostam não, mesmo? Não, não gosto, cara. Ah, não gosto. Vou me abster. Eu gosto. Não, eu não gosto. O filme é muito ruim. É muito ruim. Acho que é a prova final de que os irmãos Wachowski eram enganadores, cara. Você vê o Speed Racer e fala, não dá, isso daí é tudo errado, cara. Mas ele tá num do Kevin Smith que é interessante, cara. Seita Mortal, você já assistiu? Cara, é um filme maluco. Esse é recente, né? Que o pessoal vai sair pra uma cidade cheia de malucos. Cara de fundamentalistas. Isso, e aí não posso dizer porque acontece uma... E aí vira o Waco, entendeu? Vira o Waco. E ele é o cara do FBI. E aí ele tá no Trumbo também, né? Sim. Tá. E ele vai... Ele tá muito bem no Trumbo, né? Aliás. Participou daquele ruinzinho lá do Sei Beber Num Caso parte 3. E ele tá num filme assim que eu estou louco pra ver já, que é o Rua Cloverfield número 10, que sei lá o que vai ser, eu espero que seja a continuação de Cloverfield. Eu espero que seja melhor que o primeiro Cloverfield, entendeu? Ah, eu gosto de Cloverfield. Enfim. Aí a gente vai passar pro resto do elenco aí, que eu vou dizer assim, que eu acho que é melhor a gente passar um pouco rápido pra eles, porque o que essas pessoas fizeram de marcante? Vocês podem lembrar assim, ó, a gente tem no elenco, Victor Garber. Tava em Alias e agora tá em Legends of Tomorrow. Daí Tate Donovan. Tava no Friends, foi namorado da Rachel por um tempo. Ele tava numa série muito boa chamada Damages. Damages. Assim, temos o Scott McNairy. Não sei. Ele também, Rory Cochrane. Rory Cochrane, ele tá em dois filmaços, cara. Um é o Jovens Loucos e Rebeldes, que é um... Que, aliás, ele tava com o Ben Affleck nesse filme. E o outro, cara, que é o Homem Duplo. Ah, sim, Scanner Darkly. A gente já falou mais de uma vez, assim, muito por cima desse filme. Acho que vale a pena a gente falar um dia. Esse filme é sensacional, cara. Eu recomendo, viu? Isso. E ele tá num filme, num filmaço de terror que é O Espelho, né, cara? Cara, todo mundo fala desse filme pra mim, não consegui assistir até agora. Eu conheço quem odiou e conheço quem amou, então... É Christopher Denham. Chris Denham. Nada, eu acho. Esse aí eu não... Ah, esse não... Doesn't Ring a Bell. A Clea Duval teve no... Aquele Prova Final, né? Do Robert Rodriguez, que é um filme divertido. O Kyle Chandler, ele tá... Ele fez muito... Uma série muito de sucesso do Early Edition. Isso, ele era o cara do Lobo de Wall Street, que tava atrás do DiCaprio, né? Isso também. Ele faz um outro papel policial lá no Hora Mais Escura. Ele é um agente da FBI. Agente da FBI? É da FBI ou da CIA? Pra variar de novo. Sei lá o que ele... Mas ele tá envolvido. Ele tava no King Kong, que ele era o galã do filme, nossa, né, cara? E ele é bem famoso de série, né? Dessa... Sim. Agora... Uma série de futebol americano, né? Friday Night Lights, então, né? Então, mas se eu pudesse recomendar alguém pra vocês assistirem outro trabalho que seja agora, é a Sheila Vand com o seu filme Garota Sombria Caminha Pela Noite. Cara, cara, que filmaço. Vocês assistiram esse filme? Esse eu não vi. Putz, cara, é um filme de terror, todo falado em Parsi, né? Todo falado em iraniano, e que ela é uma vampira. Putz, cara, o filme é uma belezura. Nossa, e ela é a protagonista. Vocês deu um jeito de assistir esse filme? A Girl Walks Home Alone at Night? Isso. Tem cara de filme que eu não vou conseguir ver no cinema, porque não vai estar no cinema por aqui. Eu ouvi falar desse filme. O filme ganhou prêmio lá fora, né? É, ele ganhou Sundance, se eu tô bem lembrado. Isso, uma coisa assim, que todo mundo fala, porra, esse filme é incrível. É, ele é dirigido por uma iraniana, uma mulher iraniana. Ele é todo passado no Irã, digo, né, ficticiamente no Irã, mas ele é uma produção britânica, né? Porque ela não podia filmar, eu acho, lá. Ah, lógico, né, cara? Olha só o tagline, o primeiro western iraniano vampiro. Cara, sério, assistam esse filme. Eu fiquei assim, revendo água, falei, de onde eu conheço essa mulher? Daí eu vi aqui a MDB, putz, ela fez o Garota Sombria, que eu acho um filmaço, cara. Um dos melhores filmes que foram lançados em 2015 aqui no Brasil. Então, e aí a gente vai passar pra falar um pouquinho rapidamente dos outros candidatos aqui ao Oscar que foram concorrer juntos. Amor, que nós já falamos no TIGcast passado. Aí, Beast of Southern Wild, né? Indomável Sonhadora. Django Livre, Os Miseráveis. Esse disparado era o melhor filme concorrendo. É verdade. Os Miseráveis? É. Não. Django Livre. De todos os filmes que estavam aí na lista, o Django Livre era o melhor. Engraçado que eu só fui perceber isso recentemente, cara. Quando o Django saiu, eu não gostei tanto. Eu fui... E olha que tem filme que eu não vi aí dessa lista, mas tá na cara, né? Aí tem Os Miseráveis, A Vida de Pi, Lincoln. Lincoln, vi. O Lado Bom da Vida e Muito O Hora Mais Escura. Outro filme ótimo. Qual desses aí, Marcelo, que você falou que você não decidiu não ver? Indomável Sonhadora não vi, talvez um dia eu vejo. Miseráveis, puta, eu não tenho vontade nenhuma, que o Tom Hooper pra mim é uma merda de diretor. Os Miseráveis, se tu assistir hoje, tu consegue terminar antes do final do ano, cara. E eu não tenho vontade nenhuma de escutar o Russell Crowe cantando, porque eu já vi um clipe. Ele é a pior coisa do filme mesmo, mas, cara, sabe o que eu gosto? Eu acho, em geral, um bom filme. Eu também, eu só acho que não precisava ter 17 horas de filme. É, porque assim, porque a história original do Vitor Hugo é uma coisa fantástica, né? Então isso ajuda. E as aventuras de Pi, cara, você tem um... Ah, o filme eu gosto, tão bonito. Você tem um diretor, cara, que não me entra, chama-se Ang Lee. Eu assisti todos esses aí, o meu preferido continua sendo O Amor, mas eu gosto muito do Nova Sonhadora, do Django e do Hora Mais Escura. Eu acho que é um puta thriller. Acho que de todos que assisti foi o Django Livre é o melhor. Depois eu acho que é O Lado Bom da Vida e A Hora Mais Escura, assim, nas suas categorias, né? Nos seus estilos de filme. E aí depois o Lincoln e O Amor, entendeu? Que o Lincoln, pelo amor de Deus, né? Spielberg, filho. Pô, eu gosto do Lincoln, da atuação do Daniel Day-Lewis, mas Spielberg, cara, eu adoro você, Spielberg. Mas, puta, tá ouvindo, eu sei que o Spielberg está ouvindo a gente. Tá ouvindo, eu te amo, mas escuta. Não fode, né? Você tá, cara, às vezes você é brega, né, cara? Você compra Romero Brito, né, meu filho? Isso aí, né? Spielberg, pelo amor de Deus, fala pro seu fotógrafo, que é bom, o Diano dos Caminhos, que eu já vi filme que ele fotografa sem você tá dirigindo, ele tá fazendo trabalhos incríveis, tipo, Escafandro e a Borboleta. Mas aí, você pede pro cara misturar sépia com aquele tom desbotado do Soldado Ryan, não fica legal, fica brega, Spielberg. Não faz mais isso não, tá? Beijo, hashtag peace. Então, fim das contas, eu acho que eu gosto muito do Django, mas eu fico assim, mas não sei se eu gosto mais do Django ou do Hora Mais Escura, mas enfim. Eu acho que o Django, cara, o lance do Django é que você bate o olho no Django e você fala, beleza, eu tô vendo um filme com F maiúsculo, entendeu? É isso que você nota quando você vê verdade. O Django. É o que eu sinto, inclusive é o que eu sinto com Hora Mais Escura, mas enfim, se eu for pra falar, eu acho que é uma boa seleção. Esse ano teve uma boa seleção. Eu tiraria dessa lista aí. Eu tiraria dessa lista assim, o Lincoln o Lado Bom da Vida. Né? Principalmente porque o que você tem aí, talvez, aí com o Ang Lee, eu tenho com o não, o David Russell não é um grande diretor, não, cara. Ele é um Scorsese light, e olha assim, eu tô falando Scorsese nos maneirismos, né? Não em termos de realmente criatividade, né? Embora O Vencedor seja muito bom, né? O Vencedor O Vencedor é um filmaço. Mas aí ele parou ali, né? Ele fez ali O Lado Bom da Vida é um filme bom. Ele parou ali com o... mistura, né? Tá drama, de repente vira comédia, aí volta a ser um drama. Mas tá até interessante. Aquela cena do confronto do Bradley Cooper com o Robert De Niro é foda pra caramba, né, cara? Que os caras começam a cair na porrada. Ele tem os seus momentos, mas é que eu, sei lá, cansei. Por isso que até agora não vi o Joy. Vejo Três Reis ali, você já fica cansado no ar. É por isso que eu não assisti o Joy, por exemplo. Ainda, mas eu preciso assistir. Você tá perdendo nada, Thiago. Tá ganhando 2 horas da sua vida. Então vamos partir aqui para as discussões de Argo, filme de, né, esse nosso filme aí de 2012. O que me chama a atenção logo no começo é mesmo essa metalinguagem do filme. Aliás, antes até, eu gosto do ar quase retrô que o filme tem, quando a gente percebe logo no começo, que a Warner permitiu que eles usassem a versão do logo da época, né? Pra gente dar um clima de finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80 ali, né? Sim, aquele logo que aparece logo no início, vermelho e tudo mais, né? Isso. Uma pergunta que eu vou fazer desde o início. Uma é assim, é um filme americano falando sobre um país inimigo dos Estados Unidos há muito tempo. No começo, a historinha ali que eles contam por meio de storyboards, que eu acho que é uma coisa fantástica, né? Mostra movimentos de câmera, inclusive. E tá dentro do que da proposta do filme. É, né? É uma metalinguagem. Falando de um filme que cai dentro de um filme, que é um filme falso, isso. Mas que puxa, então é uma metalinguagem, é uma metalinguagem muito legal. Mas a mesma pergunta é: assim, é um filme, voltando aqui, é um filme americano falando sobre um inimigo jurado aí dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo pelos storyboards, parece que ele dá uma certa cutucada sem deixar assim, sem deixar de criticar essa influência que o governo teve no episódio da Revolução Iraniana em 79, né? Falando primeiro dos caras que eles armaram pra poder pegar o petróleo de volta, aí degringolou tudo até a subida ao poder do Ayatollah Khomeini. Sim, ele e o Ben Affleck lutou pra ter essa abertura no filme. Sim, porque ele falou assim, senão a gente começa a ver o filme filme é... O resto do filme, você vai ver, é um bando de caras do Oriente Médio malucos, né? Sim. É, esse talvez seja, seja um grande problema do filme. Não tem um iraniano, assim, digamos, racional. Fora a personagem da Shia Vant, parece que é todo mundo assim, não, porque eu quero matar os americanos e nós somos todos loucos. Mas eu gosto que o filme seja assim, sabe? Eu gosto que o filme seja assim, porque naquele momento, cara, não tinha esse lance de nego sair, não podemos fazer isso, porque nem começava a falar isso, levava tapa na cara. E é muito legal porque, pela abertura do filme, você entende por que esses caras querem. É, contextualiza, né? Sim. Você fala, tá, era os americanos que tava bancando, o cara que matou metade do país e ainda por cima dá asilo pro cara e o cara ainda leva todo o ouro do país. Tá? Quer dizer, fudeu, né, cara? Não tem como falar, que legal, né? Que somos maneiros. Eu acho que é importante a gente pontuar isso pra falar, pra mostrar que o filme não é necessariamente maniqueísta nesse assunto. Porque o personagem do... Que é o Hamilton, né? Que é o personagem do Kyle Chandler. Ele tem determinado uma hora, ele tá discutindo com outro cara. Ele fala assim sobre, a gente vai dar asilo pra qualquer idiota dele. Só os idiotas que são nossos aliados e que trazem o avião cheio de ouro. Então é legal que nesse roteiro aí, que é baseado nas experiências do próprio Tony Mendes, né, que é o personagem do Ben Affleck, daí tem essa pequena crítica também. E é esse negócio, né, assim, de não ser, eu dou graças a Deus que o Ben Affleck é esse tipo de cara, né, que ele tenta mostrar os dois lados, ele fez isso no Argo, ele fez isso no Atração Perigosa e ele fez isso no Medo da Verdade, né, assim... Você sabe quem é o protagonista, você sabe quem é o antagonista, mas você sabe por que que esses caras estão fazendo o que eles estão fazendo, sabe? Medo da Verdade, mais ou menos, né? Porque é um whodunit, né, cara? Tem surpresa. É, não, isso é verdade. Tem. Mas no reviravoltas, né? Tem. Sim, mas no final você entende a motivação do... Sim. Né? Eu acho que isso é demais. E aqui, aqui também, a gente não pode deixar de lado uma motivação. É um episódio que mexeu com muita gente, com o país inteiro, porra. Né? Imagina, 55 sequestrados, sendo que os que ficaram na embaixada ficaram mais de um ano ali como reféns. Aliás, foi um milagre, acho que foi um milagre mesmo que não teve nenhuma morte. Eu acho que na verdade era porque era questão de, melhor a gente não fazer nada de um lado aqui, né? Porque se a gente matar alguém aqui, a gente vai se ferrar do outro, né? O Irã tinha acabado de cair o chá, uma outra turma tomou conta do poder, só que eles precisavam ter ser reconhecidos pela ONU. Vocês começam a matar refém americano, a ONU fala, cai de pau lá neles também. É, exatamente. E isso é legal. Vale, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que isso aqui é um filme dramatizado, sim. Ele tem uma parte de retrato histórico, mas pelo bem da narrativa, tem muitas coisas que foram mudadas, né? Eu não sei se vale muito a pena a gente falar sobre isso, mas tem alguns detalhes, por exemplo, como que o Tony Mendes não foi sozinho pro Irã, e tem algumas outras coisas mais pro fim que a gente pode comentar. Ele só passou um dia só no Irã, não passou dois, três, como no filme e tal. Uhum. E teve o lance dos canadenses, né? Uhum. Que houve até na época que o filme ia sair, né, o pessoal do Canadá reclamou, pô, o filme menospreza a contribuição, o envolvimento dos canadenses, que em tese a missão só deu certo porque os canadenses cuidaram de muita coisa pra missão dar certo. Só que eu vou ficar de advogado do diabo aqui, defender o Ben Affleck nesse sentido, que eu, assim, vai fundo. Geralmente quando a gente vê um filme de espionagem desse, olha, eu preciso tirar o cara daqui, a gente vê o cara lá, que é tipo um Clint Eastwood da vida, entrando lá, metendo o pé na porta, fazendo um resgate e tal, e aí ele falando com os caras que dão apoio a eles, que seriam os canadenses, ok? Uhum. Certo. Só que esse filme é outra coisa. Esse filme, ele tá focado no lance da a ideia em si da missão do resgate. Olha, esses caras vão ter que sair disfarçados de equipe de filmagem e mostrando os paralelos com o mundo do cinema, porque tem isso também. Então, isso que era a coisa interessante da história. Então, nesse sentido, ele não focou na... Porque, geralmente, nesses filmes de resgate que a gente vê, essas histórias que a gente acompanha nesse filme, né, da turma que tem que dar apoio nos Estados Unidos, dizendo que sim, existe um estúdio que tá fazendo filme, todo o lance de montar a equipe de fachada, isso se resolve com 5 segundos ou então apenas com menção num filme normal. Quando nesse filme é o cerne da história. Aí ele jogou pra pano de fundo o que seria o normal nos filmes de ação, que aí teria maior participação do Canadá, entendeu? E nisso, ao mesmo tempo que tem essa parte da crítica que eu tinha comentado, ele também faz uma autocrítica à indústria do cinema. Além de homenagear o próprio cinema, quando ele encontra o personagem do John Goodman, né, que é o John Chambers, né, que a gente já falou rapidamente dele aqui, lá no podcast sobre o Planeta dos Macacos, que ele é o responsável pelos macacos, né, e ele chega assim, eles têm uma amizade, né, que isso fica fora de tela, mas eles se conhecem, e é legal que a discussão que eles têm sobre, você veio aqui pra contar uma mentira, né, pô, você tá no lugar certo, é muito divertido isso. É um filme dramático, mas que mistura passagens de comédia pra falar sobre a própria indústria do cinema, e aí enquanto resolve os fatos reais, né, que acontecem, que estão acontecendo. Então, por isso que tem, por exemplo, recurso de câmera na mão, aquela coisa da filmagem em 8mm no começo, que você olha, é tão bem feito que você fala assim, putz, será que não foi feito na época? Porque parece, né? O corte, não é só o corte, assim, não é que vira um 8mm de repente numa tela na proporção widescreen deles, né? Ele, quando vai mudar pra 8mm, você vê que o grão aumenta, também a própria caixa, né, da própria ração de aspecto do filme, isso, muda nesses momentos. É muito legal, isso dá uma sensação de hiperrealismo que volta ao que o Matheus falou um pouquinho mais cedo, e você também, Marcelo Paradela, sobre a questão da tensão que o filme traz, que ele consegue trazer. Não, e tem outra coisa, né, ele pra poder emular, né, esse lance dos anos 70, ele filmou e expandiu o negativo. Cara, isso é muito legal. Porque aí, o que que acontece? Ele granula, né? Isso. Ele é uma coisa assim que eu sinto muita falta em filmagem digital, é o grão, né? Mas isso é uma coisa pessoal minha de trabalhar com fotografia e tal. E eu tava lendo que ele até copiou algum lá na cena do escritório, né? Quando eles estão pra ser invadidos pelos iranianos malucos. Ele copiou movimentos de câmera de todos os anos do presidente, de 76. É. Aí eu teria que rever, né, o filme pra ver se é isso mesmo. Na verdade, acho que as cenas de escritório também da CIA. Da CIA, entendeu? Então ele. Lembra um pouco com as cenas do jornal, né, cara? Que tá todo mundo sentado no jornal, tem nego lá no fundo. E você vê que todos os homens do presidente, a ação, né, dos personagens, né, o Robert Redford, o Dustin Hoffman e o Jason Roberts, né, tá em primeiro plano, e lá no fundo a vida do jornal tá continuando. Os caras estão lá fazendo. E a mesma coisa ali nos escritórios da CIA. Enquanto tá aqui os personagens em primeiro plano discutindo, lá no fundo tem outros personagens que estão envolvidos com outras coisas da CIA e que tá comendo solto, entendeu? Eu tava pensando. A gente falou rapidinho também sobre sobre Ben Affleck se auto-escalar pro papel, né? Principalmente porque uma das coisas que alguém deu uma criticada foi que o Tony Mendes, ele tem ascendência espanhola, né? Ele é latina, né? E aí colocaram, né, um cara que tem quase 2 metros de altura, né? Americano assim até dizer chega. Não existe nego mais branco no mundo do que o Ben Affleck, né, cara? Então, cara, o cara vai fazer o Batman, né? Exatamente. Mas assim, eu gosto do visual que ele coloca o personagem, sabe? Ele tem um inferno próprio, sabe? Esse visual barbudo, despojado e sempre bebendo. Você vê que o filme, né? Geralmente um filme é a jornada do herói. Você vê que a jornada do herói dele é mínima, né? Se você for ver. Tipo, o que que ele aprende com isso? Ele não aprende. Você tem razão sobre essa questão. Esses aspectos da personalidade dele são pouco explorados, mas ainda assim são importantes pro personagem. Não é importante pro filme isso. Mas sim, é pra ele, eu acho que é importante a criação do personagem. Sim, é pra criação do personagem, eu tô falando, não é tão importante pro filme. O filme é um thriller sobre vamos tirar esses caras daqui. E é tão maluco, né? Você pensa assim, caramba, eles tiveram mesmo essa ideia de fazer um filme? Não é demais isso? É tão fantástico que eu acho que foi uma coisa que mais me prendeu mesmo, assim, na hora de desenvolver a ideia. Uma ideia tão maluca que você tem uma hora que eles fazem essa discussão ali na mesa, né, da embaixada canadense. O que é? Uma ideia tão maluca que pode funcionar? E realmente alguém chegou lá no briefing dos chefões lá da CIA e falou, a gente vai montar o filme. Nossa, é muito louco isso. Não, cara, pensa o seguinte, olha, você, meu amigo, que tá escutando esse podcast, talvez o Spielberg. espero. Você tá escutando esse podcast, imagina você que vai ter uma apresentação pra fazer amanhã pro seu chefe, ok? Nada pode ser pior do que ter que apresentar essa ideia. Tipo, olha, nós vamos fingir, olha, só consegue ser pior, né, que vai falar, olha, vamos botar os caras pra fugir de bicicleta? dar umas magrelas aí? Quem que deu essa ideia? O Haddad? Então, olha, veja bem, você pensando aí que já teve que fazer, teve péssimas reuniões com seu chefe, imagina Tony Mendes em 1980 fazendo isso. Vamos fingir que esses caras são uma equipe canadense de filmagem, a gente monta e faz um filme fácil e fala, olha, esses caras aqui querem filmar. Imagina você chegar na CIA, na reunião da CIA com a Casa Branca e falar, olha, nós vamos fazer isso. Olha, você pode apresentar qualquer ideia, você vai conseguir, cara. É, se Tony Mendes conseguiu, você também consegue. Olha aí que belo... Tá que belo motivacional, cara. Exatamente. Você passa isso e você passa esse filme pra reunião de funcionários, né, cara? Olha só. Olha aí, viu só? Viu? Aí. Ben Affleck já fez um bem pra você e você não sabe. Ué, eu só espero que os caras que me ligam pra vender plano de celular não assistam esse filme, né, cara? Porque senão eu tô fudido. Já no ato seguinte, né, quando a gente começa aquela... eu acho que foi uma decisão inteligente do Ben Affleck no ato seguinte, você começar a dar umas diferenças, digamos assim, né, pra dar uma amenizada no clima, porque tem algumas cenas muito fortes mesmo na história. O início do filme é bem tenso, né, cara? É. E você tá com esses caras, né, o início do filme você tá com os reféns. Sim. Você não vê Ben Affleck, porcaria nenhuma, você tá com os reféns. O Ben Affleck só aparece assim com uns 15 minutos de projeção, mais ou menos. Vai, até a hora que eles estão com os canadenses e aí chega pro Nassi, os caras ligam pro Ben Affleck. Ah, vem resolver, Batman, vem aqui resolver, joga o bate-sinal lá. Mas não só isso, tem uma cena muito forte quando uma das mulheres iranianas que estão cuidando dos reféns e estão dando uma entrevista pra imprensa, eles falam que agora a gente vai começar os julgamentos, e principalmente porque essa é uma história já com 30 anos de idade, mas ela só foi liberada ao público quando o Bill Clinton era presidente. Né, então aí já vi cerca de 15 anos depois, né, de mais ou menos 15 anos depois. Então, quase 20 anos depois, ele tem uma cena lá que eles levam os reféns pro porão e ameaçam matá-los, né? Mas, putz, imagina, cara, só naquela cena, o que aqueles caras viveram, e foram 444 dias daquilo. Eu entendo essa montagem aí, essa montagem pra tentar deixar o clima menos tenso, então. E é tudo montado assim pra ser uma encenação. Então, por exemplo, quando eles estão, e essa é uma coisa muito importante, né? É muito interessante. É legal que o Ben Affleck aí como diretor junto do montador do filme, né? Eles fazem uma coisa muito interessante que eu gosto, que essa mentira que toma tons de verdade por causa da imprensa, aliás, eles fazem uma brincadeira com o Rock Hudson, né? Falando que pra você deixar a imprensa mentir pra você, que ele intercala a cena dos iranianos, né? Aquelas declarações deles, né? Sobre que os sequestrados não eram diplomatas, coisa nenhuma, eram espiões, e aí ao mesmo tempo ele intercala com cenas deles lendo o roteiro do filme, né, do Argo, que é o... Cara, isso é muito demais, cara. Eu acho muito legal, cara, é muito interessante esse detalhe. Não é por menos que o filme ganhou Oscar de roteiro, né, cara? Sim. Essa cena e os 20 minutos finais, cara, eu vi aquilo e falei, então, o Oscar do roteiro tá aí. Não sei o que mais vai ganhar, mas o Oscar do roteiro tá aí, de edição tá aí. Bem lembrado, né? Eu falei muito da montagem, né? E quem ganhou foi o William Goldenberg aí, que... Pelo Argo. E é muito interessante que você... Olha o paralelo, né? O roteiro era falso, certo? O filme nunca ia ser feito. Então, basicamente o que estava acontecendo ali no Hilton, né? Era uma bullshitagem. Não era nada, não importava porra nenhuma. E o que os iranianos... E o que estava acontecendo do outro lado era muita declaração dos iranianos, que também era bullshitagem, né, cara? Então ele ia intercalando as cenas dos caras lendo o roteiro, que era bobagem, com os iranianos dando a declaração oficial, e a declaração oficial dos iranianos, você via que era bobagem também. Na prática era completamente diferente. E aí, é claro, aí o filme, aí a edição começa a mostrar a situação dos reféns, e vai deixando o filme falso de lado e vai focando no Ben Affleck, nos caras que estão dentro da tramóia, entendeu? É muito legal o conceito, né, dessa edição. Sim. E é muito legal como o Ben Affleck faz essa transição ali, né, porque eles estão lá naquele ambiente todo iluminado, e aí o Ben Affleck tá tomando um vinho, aí passa o garçom, ele entrega o garçom, aí a câmera segue o garçom num plano de sequência até a cozinha, que é tudo escuro, e mostra a televisãozinha, né, mostrando o negócio. Uhum. Então tem uma mudança de tom muito, muito drástica, e mesmo assim ela é muito orgânica dentro do filme, né, cara? E não, aliás, essa técnica, é uma técnica, né? Sim. Sim, nossa, não, é não, olha, tecnicamente esse filme é monstruoso. A fotografia do Rodrigo Pietro, ele até, ela até muda assim quando o filme, quando o filme é aprovado, dentro, o filme dentro do filme é aprovado, né? Ele aparece, ele começa a dar uma escurecida, assim, ele fica mais sujo, é, com falhas, com riscos. E essa coisa que você comentou, Matheus, da televisão, é um elemento bem importante, porque é muitos filmes, assim, que são baseados em fatos reais, que eles acabam tentando justificar esses momentos, no fim, e ele faz, e o Argo faz isso, infelizmente, também não precisava, eu acredito que não precisa, colocando no final, assim, as fotos das pessoas. Mas no filme, no próprio filme, ele inclui as televisões, mostrando, né, mostrando os jornalistas da época mesmo, né? E isso é legal, porque você dá uma veracidade ao filme e sem tirar, assim, da linha narrativa, né, de assim, aquilo tá acontecendo e olha só, isso tá mexendo com as pessoas. Então, cada 5 minutos, cada 10 minutos, tem alguém assistindo a televisão, assistindo. Não, ele usa como transição, né, esses jornalistas pra poder dar as passagens de tempo, né? E aí ele faz a mistura, né, que a gente já comentou aí, desse simulacro aí dos anos 80, com Super 8, com televisões, né, de formato retangular quase quadrado. E é legal que ele brinca com esse negócio do que é a realidade, pelo telejornal e do que é a realidade retratada pelo cinema, né? Então, são três níveis de realidade que o cara trata, né, no filme. Exato. E aí é legal, né, aí a gente citou o Jack Kirby, né, que quando ele tá preparando o material do filme, né, ele fala, eu tenho que produzir storyboards, né, e é uma cena que foi cortada do filme, que ia ser mais. A cena aparece apenas um cara de vermelho entregando um storyboard. E o cara de vermelho é o Michael Parks, né, que é o ator, né, pô, que é o Tarantino, põe ele em quase tudo que é filme. Ele é o ator principal daquele filme que eu citei, do Seita Mortal, que ele dá uma atuação do cacete, o Michael Parks, é um puta ator. E o papel dele no filme, que foi cortado, infelizmente, eu gostaria muito de ter visto o que é o Jack Kirby, né, cara? O veterano, o grande criador da Marvel, né, cara? Criador do Capitão América, do Quarteto Fantástico, dos X-Men. Ou seja, nem falando sobre esse filme a gente escapa de falar de herói, meu Deus. Nós temos o Batman no filme, lembrando, nós temos o Batman, né? Ou seja, não tem como escapar. É capaz até de a gente puxar lá a ficha técnica de lá do amor, é capaz de achar alguém que foi, sei lá, Gaffer Boy lá do filme da Marvel. Mas você sabe que o Affleck é nerdão, né, cara? Ele tem, sim, coleção. Essa é a minha esperança pro Batman. Ele tem coleção, a casa dele que ele tinha aquela sala do pânico, ele decorou como se fosse a Batcaverna. Puta que pariu. Puta merda, cara. É um retardado, então. ou pode sair algo muito bom, ou é como dar um nerd que vai fazer cagada. Pode dar merda também. Mas enfim, voltando pra esse filme, então você vê. Eu gostaria muito de ter visto o lance do Jack Kirby. E você pensa, caralho, é o Jack Kirby contribuiu pra isso, cara, velho. Tanto que alguns dos originais de storyboard desse filme, do filme que existe. Quer dizer, os storyboards que existiram na vida real, né? O Jim Lee tem alguns deles. Que massa. Só que o Jim Lee, quando adquiriu, ele não sabia que era da Missão Falsa, ele adquiriu antes do Clinton. Não sabia, revelar, né? Aí ele falou, caralho, eu tô com isso. Ele tem os originais do Kirby, desse filme. E depois dessa parte toda aí, que a gente tem esse pequeno, esse climão aí de pouco de aventura, vem as partes mais tensas do filme. E de novo, como eu falei um pouquinho mais no começo, eles foram incluídos na trama pra fazer um filme mais interessante. Como, por exemplo, eles vão ali pra visitar o mercado persa, né, o mercado de especiarias, e aparece, né, gente gritando com eles, né? E é legal, umas coisas mais legais, assim, que eu vi nesse filme, que tanto na versão em português, né? Se você pegar o Blu-ray nacional, ou se você pegar aí a versão no cinema, eles não legendam as falas, 98% das falas em parse não são legendadas. Isso é bem legal, porque você tá tão perdido quanto o personagem, sim, né? Exato, é pro público ocidental ficar falando, e agora? Esses caras vão me matar ou estão me agradecendo? Esses caras estão fazendo o quê aqui? Eles vão gritando só, aí você fala, puta, fudeu. O interessante disso é que, assim, quando começa a missão, né, que vai pro Irã, aí a gente começa a entrar realmente, ó, vamos vamos pra ficção, né? Ali o filme começa a inventar pra ficar um filme mais estimulante, né? Então, cara, lógico, os caras não foram pro meio do mercado municipal, porque naquela época, botar seis ocidentais dentro daquele mercado, eles não iam sair com vida, como quase não saíram, né? O Ben Affleck passou um dia, o Tony Mendes passou um dia só lá com eles, quer dizer, é o tempo de treinar os caras pra cacete. E vamos. Vocês querem sair daqui ou não querem, né? É. Então ali, não, eu acho que eles não estão bem. Ah, mais um dia. Ó, que infortúnio. É. Não ia dar tempo mesmo. E aí teve aquele todo o draminha, né? Ai, a CIA cancelou. Ai, a CIA não vai. Porque aí você tem que mostrar que ele era um cara que no final ia chamar a responsabilidade pelos atos. Essa é, na verdade, a tênue jornada do herói dele, né? Tanto porque... que essa parte, né, do roteiro do Cristério, ela também não existe. Mas isso mostra como um cara pega um livro que é interessante e transforma numa coisa assim bem tensa. Você tem que contar uma história, você não tá fazendo documentário. É verdade. Embora documentário também conte uma história, mas você tem que fazer um thriller, né? E você tem algumas convenções que você tem que fazer. Você tem a jornada do herói dele é o seguinte: olha, eu sou um cara que eu tô com problema com a minha mulher, meus filhos me abandonaram, eu tô fudido, e essa missão, ele acaba redescobrindo o lance de ser responsável pelas coisas. Aí no final ele volta pra casa e vai viver com o filho dele, vai se reencontrar com o filho, que tanto que é o filho assistindo o Planeta dos Macacos que dá a ideia dele chamar o John Chambers pra pensar essa missão, né? Então o link é esse. Agora, é um negócio que tá bem... bem superficial, porque é o filme inteiro é a missão, tirar esses caras de lá. É, tanto que essa parte, esses últimos minutos finais, assim, vem essa tensão e é de se segurar nas cadeiras, principalmente se você não conhece a história. Eu acho que é muito legal isso quando você vê um filme histórico, você sabe que Argo, sei lá, você vai ver Argo pela primeira vez, você sabe que ele é baseado... vagamente numa história de ver que aconteceu mesmo. Eu acho que é muito legal você não saber, pra você não dar assim, te dar um auto spoiler, assim, digamos assim, pra não ficar fazendo comparações, né? Cara, eu vou confessar uma coisa, eu fui ver esse filme no cinema, inclusive no também. Final eu acabei fazendo a crítica, a crítica pro Filmes e Games foi minha, entendeu? Cara, eu fui ver esse filme no cinema e quando eu vi, vai sair no filme o Argo, o novo filme do Ben Affleck, que é o filme a respeito de uns caras que montaram um filme fantasia pro cara tirar os reféns do Irã que tava dominado. Assim, a sinopse já dava que os reféns tinham saído, entendeu? Não a sinopse oficial, mas como eu recebi esse filme. Então eu já sabia que a missão ia dar certo. Spoiler, eu já sabia. Cara, eu até fui ver o filme. Esses 20 minutos, eu tava preso na cadeira, eu tava na ponta da cadeira, eu não tava me aguentando. Cara, naquele momento eu já tinha esquecido que os caras tinham saído, né? Eu tava dentro, cara. Eu tava assim, caralho, e agora? Agora fudeu. Já vamos dar o spoiler do final do filme, né? Pode ser, tem tranquilo. Aí o avião levanta a voa, né? Podemos tomar. Podemos tomar bebidas alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas, tudo. Aí quando tudo. Eu dei aquela respirada, né? Mesmo nessa parte aí, quando eles estão dentro do avião, cara, você fica assim... Porque os carros estão vindo atrás e não sei o que. Aí, espera. Podemos servir bebida alcoólica. Aí todo mundo dá aquela respirada ali. Eu também dei. Aí eu virei e falei... Aí eu vendo o filme, caralho, mas eu sabia que esses caras iam sair. Cara, aí que eu... Isso, cara, isso que o filme faz bem pra você. Mesmo quando você sabe o desfecho, quando ele consegue te surpreender... Ele te envolve tanto que você esquece. Você esquece, cara. Isso é magia do cinema. Não, eu tava revendo esse filme pra fazer aqui e eu tava na ponta da cadeira de novo. Os 20 minutos finais do filme, os 20 minutos são muito tensos, cara. Tudo tá dando errado ali. Tudo tá dando errado. E no fim das contas, né, a gente se sente bem e, cara, quando isso acontece, é que o diretor te pegou. E foi aí que o Ben Affleck, como diretor, me pegou também. Eu tinha, assim, uma visão muito preconceituosa do Ben Affleck por todos esses papéis medianos pra baixo aí que ele fez antes. E aí eu falei assim, putz, cara, legal, se ele dirigir mesmo um filme aí do super-herói, eu vou curtir. E muito mais agora, né, que tem aí o Chris Terrio. Eu acho que se ele dirigir filme de super-herói vai ser uma merda. Se ele dirigir um filme do Batman, fazendo como um policial, sabe? Fazer um filme de mistério policial, aí vai ser um filme do caramba. Mas qualquer outra coisa, Superman precisa de superpoder, ele vai... Eu acho que ele nem vai querer dirigir, porque não é o lance que ele... Não é a pegada dele. Se fosse fazer um filme com Superman, assim, ele ia já dar um jeito de colocar uma kryptonita, entendeu? E colocar os caras, assim, de... Tamo no mesmo nível, sabe? Superman perde todos os poderes e precisa ser... precisa elucubrar alguma coisa pra vencer. Entendeu? Olha aí, Ben Affleck ou executivos da Warner, vocês estão ouvindo a gente? Olha aí, já tem aí um plotzinho aí pro filme do Superman novo. é legal. é isso, gente. Ó, falamos aí bastante sobre Argo. E eu vou pedir pra vocês aí as suas considerações finais. Pode começar o Marcelo Paradella. Cara, assim... Eu acho que, assim, uma coisa, primeiro, esse filme também foi um retrato de como a academia tava louca, né? Indica o filme, pra um monte de coisa, não indica ele pra diretor. Ah, é verdade. Aquilo talvez foi, sem receio do preconceito, né? Não sei. Você tem esse problema. O Ben Affleck, ele só adquiriu... Muita gente via com preconceito ele. E só pra abrir um parênteses, né? Foi indicado pra diretor o Haneke, o Ang Lee, o David Russell, o Spielberg e o Baz Antlin aí pelo Indomável Sonhador. Podia dar uma espichadinha aí pra tirar de repente. Tira o David Rosa, velho. Tira o David Rosa, exatamente. Deixa eu ver, como é que é? Pera aí, vamos ver. Haneke, Lee, Ang Lee, Spielberg. Russell, Spielberg, Zanen e o... Porra, tira o Ang Lee, porra. Não, Ang Lee foi o que ganhou. Pior que ganhou. Pior é olhar e falar, meu Deus do céu, o nego compra ainda esse... O nego compra essa nota de R$3, cara, não é possível. Mas então, aí você vê, cara... Ali, todo mundo sabe que quem deveria ter ganho de diretor era o Ben Affleck, né? Ele não foi nem indicado. E é engraçado que você viu, né? Quando ele ganhou de produtor, né? Você vê quem que ganhou junto com ele, né? Quem era o co-produtor do filme? Não, quem era? George Clooney! Ah, verdade. Então, cara, ele já foi cooptado pela gangue do Clooney, né? É mais um do Ocean, né? É mais um dos homens do Ocean. Mas, assim, é o seguinte, é interessante uma outra coisa, né? Mr. Ben Affleck já tem 2 Oscars, cara. Ah, de verdade, cara. 2 Oscars já. Ele já tem 2 Oscars, cara. Olha aí o peso pro... Vocês estão falando, não sei o quê. Aí, ó. O Leonardo DiCaprio não tem nenhum. Nós estamos gravando. Ainda não foi. Leonardo DiCaprio não tem nenhum. Ainda não ganhou. Scorsese só tem um. Mas Kubrick, é pra você ver como o Oscar é meio injusto também, né? Kubrick nunca ganhou Oscar. Ele tem mesmo... Olha, cara, que coisa, hein? Tá vendo? Não, e você, Matheus? Eu acho um puta filme tenso. Eu acho que essa metalinguagem do filme ajuda a gente... É engraçado, né? Que a revelação da farsa ajuda a gente a enxergar a verdade dentro do filme, né? Então, a gente já falou aqui do Ben Affleck, tá quase beijando na boca dele, né? Já. O melhor herói da DC é o Ben Affleck, que vai salvar o filme tudo aí. Me beija. Olha, quem é DC-nauta aí, meu amigo, é o seguinte. Se der certo o Batman e Superman, monta um altarzinho pro Ben Affleck, que ele terá merecido, viu? Exatamente. Eu já tô fazendo isso, inclusive. E aí, só pra reforçar o que a gente tava falando sobre o cara ser um cara barato, né, e dar retorno, o filme custou 44 milhões, né? Estimadamente, assim, e rendeu aí os seus 140, então... 44, deixa eu ver, peraí, 44, 140, 44 vezes 3, 130... Dá, mas tá quase 3 vezes e meio, quase 4. Deu lucro. E não só em bilheteria, quanto em aceitação, né, de prêmios e tudo mais. Pô, muito demais, cara. É engraçado, eu não consigo falar sobre Argo direito, porque eu só quero falar que é muito demais. E, não sei, só... Mas vale a pena. Sim, com certeza. E eu acho que voltando à nerdice do Ben Affleck, eu acho um puta fanservice do caralho, aquele finalzinho que ele tá deitado. Eu não acho isso ruim, tá? Eu acho isso demais, na verdade. Que é a questão da homenagem ao cinema e principalmente a importância do cinema fantástico, né? De fantasia, de ficção científica, como um contexto de época, né? Como um retrato. Salvando vidas. Sim. Salvando vidas. Não, totalmente. Eu acho que tá. E eu acho que tá completamente dentro do contexto. Sim, com certeza, não. É a questão de ser uma ode, assim, né? Não só ao cinema, mas ao cinema fantástico, assim. E aí você termina o filme com ele, deitado com o filho, lá na frente de um pôster de Star Wars, e vai mostrando os bonequinhos, assim, né? Que o garoto tem bonequinho. De tudo, moleque, cara. Cara, você viu que o moleque é um merda que tá ali. E o cara tem uma coleção que tem o cara vendo aquilo lá, começa a cortar os pulsos. Eu sim. Não tenho isso. Dá a impressão que essa coleção é mais do pai do que do filho, né? Tipo essas coleções que o pai faz, coloca no quarto do filho pra esconder da mulher. E é muito demais, cara. Esconder da mulher. E é muito demais isso, cara. Sei lá, assim, como um cara que gosta muito de ficção científica, eu olho esse final que ele foge também, né? Olha aí, mais uma coisa que o filme faz de interessante. Ele foge daquele letreiro clássico e ele mostra as consequências na legenda, né? Então você vai vendo um monte de... Ah, e aí o cara recebeu mais e maior honra civil e não sei o quê, e atrás tem um Boba Fett, assim, né? Então é muito demais, cara. A única coisa que, assim, que acho que foi uma concessão besta foi aquele discursinho do Jimmy Carter no final, sabe? Ah, sim, é. Vamos colocar aí. Acho que é pra reforçar mesmo que aquilo coisa aconteceu de verdade, né? Ele é bem ligado à turma dos democratas. Ah, tá? Sim. Inclusive, tem nem que fala que o Ben Affleck, o plano dele é Clint mesmo, até mais, é Reagan. Só que Reagan é dos democratas, entendeu? Entendi. Sair como senador, ele, entendeu? Ele é meio assim. Mas eu achei que é desnecessário, entendeu? Eu entendo porque ele botou, né? Porque essa crise dos reféns fudeu a administração do Jimmy Carter, né? Tanto que o Reagan ganhou, né? Uhum. O Reagan ganhou. Eu não deixaria vidas americanas nas mãos de rebeldes. Pô, essa administração é uma administração bundona. Foi uma das coisas que o Reagan alegou e que ganhou a eleição pra ele, né? Isso contribuiu muito pro Carter perder a eleição pro Reagan. Sim, e eu acho que eu acho muito legal mostrar a imagem dos caras no final, assim. Mesmo que ele já tenha mostrado durante o filme, sempre que eu vou ver um filme histórico, eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa quando eu não vejo. Acho que é um problema mais meu, assim, do que do mundo, né? Mas eu sinto muita falta quando eu não vejo a foto dos caras no final do filme, sabe? Bom, enfim. Eu acho assim que é muito interessante você ver. Não tô dizendo que foram heróis, mas pro americano, esses caras que estavam presos eram heróis, quer dizer, eles estavam ali e tiveram que sobreviver a uma situação dessa, né? E é um combo muito legal com o início do filme, né? Porque no início do filme, você vê que ele tá mostrando... eu falo até a própria parte em storyboard, assim mesmo, né? Que ele tá mostrando como os Estados Unidos são responsáveis pela própria crise que eles estão passando. E aí, no final, você mostra os caras que são as vítimas desse problema. Pelo menos nesse filme, que são os próprios americanos, né? Então é muito foda. Sim, isso, né? Então é uma coisa de consequências, né? Tudo que você faz gera uma consequência. Pode gerar consequência pro seu... Entendeu? Ah, foda-se o Oriente Médio. Não, e os caras nossos que estão lá e que estão se ferrando pois na mão é. Desse negócio? Não, não é assim, né? E, bom, pra mim, a qualidade da produção afirma que o Ben Affleck é um diretor versátil. Cara, adorei a direção dele. Argo é um filme extremamente competente. Talvez tenha só uma quedazinha quando vai aí falar da profundidade dos problemas do Mendes. Mas eu gosto das atuações, dos envolvidos. Ele tem uma tensão palpável. Ele tem aquela história maluca que a gente gosta de falar, assim, como eu falei um pouco mais cedo, né? Que é tão maluca que talvez funcione. Gosto bastante, inclusive, da música do Alexander Desplat. Também aí da própria montagem, né? Do William Goldberg. É um filme muito bem estruturado, muito bem feito. E não mudo nada, assim, a minha opinião que eu assisti na época. Vocês já falaram bastante, eu acabaria me repetindo essa questão. E o Matheus falou uma coisa muito importante sobre o final, a importância das imagens aparecerem, né? Então, até narrativamente, apesar de não estar na narrativa, pro filme é importante. E eu só posso dizer mais uma coisa sobre esse filme. Argo, fuck yourself. Cara, se eu disser pra vocês que eu preciso rever o Atração Perigosa, mas até agora, pra mim, é o pior filme que ele dirigiu. Não, o que não quer dizer nada, né? Não, cara, o que quer dizer que os outros dois filmes são... Entenda, os outros dois, então, você tá perdendo, cara. Vai ver. É verdade. O Atração Perigosa e o Medo da Verdade. O Medo da Verdade é impressionante, cara. Preciso ver. Agora, eu tava vendo de questão de dinheiro, né? Ele não fez só 137 milhões, viu, Matheus? Não fez, não? Fez 232 milhões. Ah, isso no mundo? Ah, não, mas isso no mundo inteiro se pagou, né? Bem. É, no mundo inteiro se pagou. Agora, o mais engraçado não é isso. Você quer o engraçado? Adivinha qual que é o filme que ele estreou? Na verdade, ele estreou em segundo lugar contra o Busca Implacável 2, mas ele estreou em limitado, né? Não, estreou normal. E ele ficou em segundo. Aí, na terceira semana, ele ficou em primeiro. Adivinha qual que é o filme que teve que estrear e conseguiu ficar em segundo pra um filme que já tava duas semanas em cartaz? Qual? Aquela bosta da viagem. Dos Wachowskis, que eu tô falando que o Wachowskis é uma merda, cara. Olha, aquele filme é chato. Cara. Nossa senhora. Não, eu tava pegando, falha minha, eu tava pegando a bilheteria doméstica lá dos Estados Unidos só. Mas, cara, e assim, todos os filmes dele deu dinheiro pra caramba, cara. Impressionante. Ou seja, né? Pra no final das contas, todo mundo junto aí. Argo, fuck yourself. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem participado. E eu vou deixar esse espaço aí no final pra falar sobre os seus projetos aí, paralelos, paradela. Seu nome até parece com isso. Bom, se vocês já escutaram o TigreCast anterior, vocês já sabem, né? Vocês podem me encontrar lá no Filmes e Games, www.filmesegames.com.br. A gente tem o nosso podcast, é o FGCast. A gente já gravou o... A gente lançou recentemente o podcast do Grito. Agora, no dia 1 de março, a gente vai estar lançando o que a gente já gravou, que foi a escolha da audiência. Quem venceu foi The Warriors. Já tá gravado. Não sei ainda o que vai ser o próximo. Nós temos também a nossa página no YouTube, canal Filmes e Games. Então, os próprios podcasts estão lá no YouTube também. Tem alguns vídeos como Queda de Braço, que a gente vai gravar um novo. Aliás, vai ser... Nós estamos no dia 19 de fevereiro. Eu vou gravar amanhã esse Queda de Braço novo. Quando vai pro ar, não sei. E muitas outras coisas, como agora, afinal o filme é bom, saindo do cinema. Então vale a pena, dê uma visitada lá no site, dê uma visitada na nossa página no Facebook, filmesegames.com.br, página, o site, o Twitter, tem tudo lá. E você, Matheus? Tô sempre lá no ccncast.com.br, facebook.com/ccncast e twitter@ccncast. Toda segunda, quinta e sábado a gente tá falando merda sobre alguma coisa nova lá. Uma vez por mês aí sai um... dizem, né, boatos de que uma vez por mês sai um CCNcast novo. A gente não conseguiu confirmar isso ainda, mas é o que tá aparecendo. E você, amigo, pra críticas, comentários e voadoras no baço, você pode entrar lá na página untigmilcem.com. Lá tem a abazinha de contato. Pode fazer isso pelo e-mail no contato@untigmilcinema.com, o nosso Twitter, @untigmilcinema. Temos a fanpage no Facebook, fb.com/untigmilcinema. Posta lá no grupo do Tem um Tigre no Cinema no Facebook sua fotinha aí do seu santuário, né? Do Ben Affleck. Vai ser obrigatório isso. Agora pra participar do grupo. Gostei, exatamente. Então, né, exatamente. E temos o grupo, né? Que é fb.com/groups/untigmilcinema. Procura a gente no Google Plus, no Instagram. Assina o feed, seja pelo iTunes, seja pelo seu agregador Android. Contribua lá no nosso Patreon ou nosso padrinho. A gente continuar fazendo aqui esses programas, a gente poder pagar aí o Heitor, eventualmente, né, que tá fazendo a edição, a edição do primeiro corte, mas o seu comentário continua sendo o nosso pagamento, então não esqueça de compartilhar isso nas suas redes sociais e principalmente falar o que você achou desse programa aqui. E pra finalizar, eu vou deixar uma música do Led Zeppelin, que passa perto do final do filme, quando as coisas parecem que vão dar erradas, que é When the Leaf Breaks. Gente, muito obrigado mais uma vez, e a gente se vê semana que vem. Tchau. Valeu! Música.